Cristo voltar embora. Quero cantar hinos de vitória. Poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo. Por esse dia eu